Este no es un podcast de gastronomía. Tampoco es un podcast sobre cocina. Este es un podcast sobre comida. La siesta. Buenas siestas! Está começando mais um episódio do La Siesta, o episódio de abril. Sejam bem-vindos. É isso aí, sejam bem-vindos. Quem falou foi a Tainê, se vocês não sabem, eu sou o Matheus. Ah, é. E é o quarto episódio da terceira temporada. Quarto episódio. Exato. Nessa temporada a gente vai... Nesse episódio... Você vai ouvir primeiro um quadro no qual a gente compara sucos de laranja encontrados no mercado. Uhum. No segundo quadro a gente vai falar sobre uma bebida típica do norte do Brasil, Maceió. Nossa, Maranhão. Faz tempo que a gente gravou, desculpa, mas sim. Maranhão. Maranhão não é a capital? Não, não é verdade. Desculpa, faz tempo que a gente gravou, mas vocês vão ouvir certinho no episódio daqui a pouco sobre a tiquira no dossiê. Tiquira, muito bem. E por último, um bloco gravado... De forma surpresa, sobre mim, porque é meu mês de aniversário. Exatamente, 13 de abril, mandem dinheiro e presentes atrasado, por favor, pra ela. E nesse exato momento, vamos voltar ao que você falou, tô com o quadro Comida ou Não Comida sobre suco de laranja. Comida ou não comida. Exato, até daqui a pouco ali no Passa Régua. Comida, não comida. Então, no bloco Comida e Não Comida, a gente compara dois produtos de mercado, a princípio, que têm o mesmo intuito, mas com uma composição diferente, para entender qual é a diferença e, bom, chegar em algum ponto. O que a gente vai comparar hoje? Hoje a gente vai fazer uma comparação bem importante e polêmica, eu acho. Aham. Uhum. Polêmica? Eu acho. É? Tem Sim. a ver com o lance do fake neri? Não. Que? Não, é porque esse meme do fake neri, de quem é natural e fio anabolizante, o cara fala que ele caiu no sul. Suco anabolizante no meme lá dos Maromba. Não. Não chegou em ti, né? Você tava fora do Instagram nessa época, provavelmente. Tava. Você voltou agora pro Instagram, tá certo? É. Então não, só fala. Não. Vamos falar, eu vou explicar. A gente vai falar sobre suco. Suco. Suco, é isso? É. Tá, a gente vai falar sobre suco. Existem muitas opções de sucos. Em geral, sempre que você espreme uma fruta, sai um suco, né? Eu entendo ter várias opções. Tem o suco de uva, o suco de morango, o suco... Cala sua boca. Eu tô falando que existe suco, existe néctar, existe refresco, existe todas essas variações que não são iguais umas às outras. E tudo isso varia a quantidade de suco neles. É por isso que é uma questão bem importante e que a gente sempre precisa prestar atenção no mercado. Tá, a gente então está dizendo que a gente não vai comparar suco e suco. Não. A gente vai comparar o quê e o quê? A gente trouxe um suco e um néctar. Ok. Apesar de parecer que a gente tá roubando, eu vou dar uma defendida na nossa casa aqui. Uhum. Ah, vocês estão comparando suco e néctar? Sim, porque tá na mesma prateleira um do lado Eles do outro. Eles estão um do lado, né? Do outro, com o rótulo bem igual. Em Exato. Geral, o que você tem a diferença, assim, ó, néctar, em geral vem numa lata, numa caixa, um negócio mais diferente, assim, que tem uma cara diferente. Uhum. Esse em específico que a gente pegou são dois de laranja. E aí você pensa que laranja ninguém vai fazer colocar coiseira dentro. Sim. E tá um do lado do outro, no refrigerador, no mercado. Eu acho que a gente pode até começar, antes de realmente comparar os rótulos dos produtos. Que caralho é néctar? Eu não preparei essa parte. Não, desculpa. Eu esperava que você tivesse preparado, mas, né, eu de ter alguma expectativa. A gente combinou que ia ser rápido, assim, que não ia ser muito a fundo, que ia ser só produto versus produto, mas vamos lá. Sempre a fundo. Qual a definição de néctar? O termo néctar tem raízes na mitologia grega, tendo se associado à bebida dos deuses por doçura inigualável. Meu Deus do céu! Em é um dossiê agora. Contexto botânico, é uma substância vital para a reprodução de muitas plantas, pois apesar dessa doce, é através da doce recompensa que os polinizadores são atraídos. É, eu entendo néctar como o que chama as abeias. É isso que eu entendia como néctar. E tem também o néctar dos deuses, né? Qual que é o nome lá no... Ambrosia. Ambrosia. Ambrosia é um néctar na mitologia. grega. É uma bebida extremamente doce, pelo que falavam, só que os humanos não podem tomar, né? Tá, aqui ó, néctar. Achei aqui. Ah, achou a definição? Vamos lá. Suco é a bebida que contém 100% do suco da fruta, sem adição de água, corantes ou conservantes. O suco é a opção mais nutritiva, blá blá blá. Ok. Néctar é uma bebida não fermentada, obtida pela diluição de no mínimo 50% da polpa da fruta em água potável, além da adição de açúcares. Então, o néctar é um suco diluído com mais açúcar. Exato. Quem foi o idiota que teve essa ideia? Ué. Se você tá falando de limão, eu até entendo, né? Uhum. Porque a limonada leva açúcar, mas acho que eu nunca vi um néctar de limão. Acho que tem. Será? Uhum. Bom, vamos partir pro rótulo, então. Depois a gente faz mais indagações sobre É que tem mais uma terceira opção. Pera aí, que eu tô tentando encontrar, que é o refresco, que eu acho que ele tem menos porcentagem ainda de suco. Refresco deve ser o... O de pozinho, né? É, eu acho que sim. Uhum. Ah, foda-se, a gente não vai falar de refresco hoje. Exato. A gente vai falar de néctar versus suco. Uhum. E é importante, porque isso tá escrito no rótulo, e às vezes sim. As pessoas não prestam atenção que isso tá escrito no rótulo. E são ludibriadas. Eu tenho uma observação assim pra falar, que às vezes tem suco que não é 100% o suco que você tá comprando. Mas é 100% suco. É 100% suco. Sim. Por exemplo, esses dias atrás a gente encontrou que era um suco de uva. Manga. Era manga? Manga. A gente comprou foi manga e era 50% manga e 50% maçã. Maçã, suco de maçã. O que é um jeito legal de adoçar o suco. Desde que exato, desde que a adição seja só de maçã e não de açúcar. Exato, porque a maçã tem um... Bastante. Uma doçura ali, né? Um açúcar. Então, isso, eu já vi isso com esse suco de manga, já vi isso com suco de uva. Suco de uva, já vi também. Uhum. Continua sendo suco, não é néctar. Sim. Porque não foi açúcar adicionado, só exato. Foi maçã adicionada. Então, a gente tá aqui comparando dois produtos. Um que é suco de laranja, certo? Certo. E o outro que é néctar de laranja. Néctar de laranja. Os dois estavam exatamente um do lado do outro, né? No refrigerador do mercado. Embalagem semelhante. O suco da marca Life, que é o que a gente compra quase toda semana. Não precisa falar essa parte. Mas sim, a gente compra esse suco toda semana. Ele é 100% suco, tá escrito isso no rótulo. Sim. 1,7 litros. Sim. E ele custa R$21,99. R$21,99. R$22,00, pra falar isso. R$22,00. O néctar, ele custa, nesse dia que a gente verificou, né? 1,7 litros, R$18,59. Tá. Um pouquinho mais barato. Então, vamos colocar ali R$4,00 mais barato, arredondando um pouco, né? Mesmo quantidade, R$4,00 mais barato. Aproximadamente 20% mais barato. E o nome é Super Suco. Super Suco. Néctar de laranja. Tá. Tem no rótulo qual a porcentagem de suco de laranja que tem aí? Eu acho que é 70%, né? Que a gente tinha olhado alguma vez. Não, não tem. Não tem? Talvez não foi encontrei. Esse que eu vi. Talvez mas não. Tudo bem. O que ele tem aqui, ó. Ingredientes do néctar de laranja. Sim. Né? Vou falar dos ingredientes dele. Suco de laranja integral. Pelo menos é o primeiro. Sim. Água, açúcar, acidulante, corante natural. Corante. E conservador. Tá, pelo menos é corante natural, né? Já melhora um pouco. Eu entendo ter que ter corante na comida, tudo bem. É, mas, acontece, é. Né? E o outro, que é o suco, ele... Ingredientes. Suco de laranja. É natural, pasteurizado. Sim, faz sentido ser pasteurizado pra ele não fermentar, né? Senão ele vira cidra de laranja na garrafa. É muito importante nesse ponto ser pasteurizado. Aliás, tem nada de errado pasteurizar as coisas, tá? É bem importante pasteurizar, na real. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre... A gente já falou que a gente não é um podcast sobre nutrição. Isso não é sobre a sua dieta. Isso é sobre viver melhor e enfim. Sim. Os dois, eles não têm quantidades... uma diferença significativa de calorias, tá? Não é sobre isso. Não, mas é de fato... Porque o suco de laranja, que é só suco de laranja, vai ter açúcar da laranja. É, sacarose. Vai ter frutose da laranja. Frutose, desculpa, sim. Vocês têm que lembrar que frutas que a gente come são muito doces. Então aqui, ó, eu tô olhando a informação nutricional dos dois, e o néctar, ele tem, em 100ml, tem 41 calorias. O suco, calorias não, desculpa, quilocalorias. Quilocalorias. E o suco de laranja tem 38 quilocalorias. É uma diferença irrisória entre os dois. Pra 100ml? É, realmente é bem... É bem igual. Não, mas na moral... Mas é só pra deixar... Repete o valor pra você, 100ml tem quantas quilocalorias? 41 e 38. 41. Tá, 40 na média ali. É. Cara, na boa, isso não é relevante. Não. A não ser que você pese 40 quilos e você não possa passar dos 41. Uhum. Essa quantidade de suco não é relevante na tua vida, hein? Ah, claro, você é um atleta, blá, blá. Não é teu caso. Não é teu caso. Eu só queria trazer esse ponto que a escolha não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é pra emagrecer. É sobre você... É sobre que... Tomar um suco de verdade. Suco de laranja. Não precisa de açúcar. É isso. Não mesmo. E aí, vamos lembrar de um ponto muito importante que, mas o néctar é mais barato. Cara, o quanto de suco você tá tomando com isso pra ser mais barato? Uhum. Vamos ser honestos. Água é um preço quase irrisório no Brasil. Uhum. Ah, minha conta de água é R$70 por mês, R$80 por mês. Quanto vai na tua máquina de lavar? Quanto você usa pra limpar o quintal? E aí eu te faço uma indagação. É, eu quero fazer néctar em casa. Uhum. Compra um suco, adiciona água, adiciona uma colher de açúcar. E eu duvido que vai ficar mais barato, mas mais caro do que comprar um néctar no mercado. É, é. E aí... Você vai diluir, né? É, se você vai... Eu não sei por que você faria isso, tá? Porque a impressão que dá é que você está recompondo o suco que você já tem. Mas tudo bem, você quer economizar financeiramente. Beleza. É, até melhor que não vai ter corante, acidulante, é, sei lá o quê. É esse ponto que eu queria chegar. Você fez a mesma ideia que você diluir e adicionar açúcar, ou seja, você diminuiu a quantidade de frutose e adiciona sacarose? Sei lá. Eu não sei por que você faria isso. Eu não sei por que vendem isso no mercado também, mas você pode fazer. Fato é, tu faz isso e você não tá incluindo uma porrada de coisas que você nem sabe o que é. Tá que esse, o corante natural não deve ser algo tão ruim, deve ser algo bem simples. Tem piores, né? Ainda assim, você não precisa disso. Pra que você precisa de um corante de suco de laranja, irmão? Pra quê? Pra que um acidulante, sei lá, dos caralho? Eu entendo no mercado pra não estragar, mas faz em casa. Décima rodada aí, parceiro. Bom, esse décima rodada, então, é sobre tiquira, que talvez seja uma coisa que 90% dos nossos ouvintes não conheça e vocês não sabem o que estão perdendo. Vai aumentar a estatística mesmo? Sim, tirei do cu. Bom, tiquira é uma bebida fermentada e depois destilada de mandioca. E é curioso, assim, como nós dois, duas pessoas sudestinas, descobriram essa bebida maravilhosa. Na verdade, a minha terapeuta indicou pra mim, falou pra, que eu ia gostar, que era uma bebida divertida, ela sabe que eu gosto de beber, talvez isso seja um sinal um pouco complicado. Dá pra ver claramente que é um caso perdido, né? Que esse terapeuta chega e fala, olha, melhor você beber... É porque realmente não tem jeito, né? Tipo, acho que eu tô um pouco preocupada agora. Não tem como começar, não tem remédio. Olha, bebe aí. Vai dar certo só sair. Ai, Deus. Pois é. Então, seguindo as orientações da minha terapeuta, arrumamos tiquira para beber, para tomar e para experimentar. Por que isso é diferente? Tiquira é uma bebida do Maranhão. Então, ela é bem tradicional do Maranhão. Não tem em outro lugar. Não é produzida em outro lugar. A gente vai falar um pouco dela hoje, porque eu achei muito legal a história, porque eu achei muito bonito a bebida, achei massa, assim, a gente falar dessas bebidas que acaba as culturas de bebidas, culturas no geral ficam muito sul-centradas, né, sudeste-centradas, então acho que é bom a gente recordar que existe uma cultura maravilhosa no norte e no nordeste do nosso país. Então, falando da tiquira, então a tiquira... Ela tem uma cor característica, geralmente, roxa. O que, na minha primeira impressão, pareceu ser proveniente da própria fermentação. Mas, pelo que eu pesquisei, a cor roxa é adquirida depois de colocar cascas de laranja durante a fermentação, né? É uma bebida tradicional, então, do Maranhão. pelo que eu pesquisei, ela tá mais presente, assim, mais fortemente presente nas tradições das cidades de Lençóis Maranhenses e de Baixo Parnaíba Maranhense. São essas duas cidades mais fortes de produção, cultura dessa bebida. Bom, o que você acha do gosto da bebida? A gente tá tomando ela agora, o que você achou? Olha, lembra muito uma cachaça branca. Uma boa cachaça branca, misturada com alguma especiaria. É, né? Mas a especiaria é muito assim, terceiro, quarto plano talvez, e pode ser sugestão por causa da cor. Ah, pode ser. Porque o sabor mesmo é basicamente uma puta cachaça branca. E é importante falar que assim, cachaça não é só... O pessoal tem a impressão que cachaça branca é aquela pinga mais simplinha do mercado. E não, boas cachaças brancas têm um puta sabor, assim. Uhum, e é o caso dessa. Passa batidos, fala assim, ah, isso aqui é uma cachaça branca de Luiz Alves, né? Luiz Alves, Santa Alves, Catarina. Você gosta, uhum. Que é a melhor cachaça do Brasil, assim, disparado. E eu acreditaria, tá? Beleza, boa. Boa cachaça mesmo. É, e o fato dela ter essa cor lilás, né? Azul, roxo, sei lá, me leva a crer que no fundinho tem alguma especiaria ácida, cítrica, mas realmente pode ser muito sugestão, né? Eu acho bem curioso, assim, esse ponto, que é uma bebida que primeiramente é fermentada, né? E depois é destilada. Então, esse é o normal, tá? Oi? Esse é o normal de destilados. Então, mas o ponto principal é que a gente comentou assim que começamos a pesquisar sobre essa bebida, que sempre se fala ali, onde a gente pesquisa, que é uma bebida milenar, assim, que é uma bebida dos nossos povos originários, dos indígenas e de sempre. Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas você me questionou até que como que ela era destilada pelos indígenas, pelos povos. É um processo de destilação e não é, de maneira nenhuma, subestimando. A questão é que, assim, tem dois jeitos de destilar bebida. O primeiro seria frio, só que eles teriam que congelar, e acho que não dava pra congelar álcool. Não, é. E o segundo seria quente, mas pra isso não é nem a questão de fazer o fogo, a questão é você realmente ter um equipamento à base de metal. Pressão. Pra poder segurar a pressão do vapor, porque o processo de destilação você vaporiza, e aí você condensa, né, do outro lado, retransformando em líquido, e daí separando a parte da água. A água evapora, e o que sobra é recondensado ali. E outra coisa que equipamento metálico, que eu interesse a pressão, também é uma coisa que não tava aqui na época. Que eu li alguma coisa, então a gente vai deixar as referências no link aqui do episódio, porque tem algumas referências muito legais, muito interessantes de ler, que eu cheguei até num artigo científico, massa, que fala um pouco sobre esses dados, e parece que a bebida dos povos originários, lá no começo, era apenas fermentada. Uhum. E aí depois da colonização, a introdução de alguns equipamentos, etc, daí passou-se a fazer a destilação dela. Uhum. Então, se eu não me engano, a só fermentada chamava Kaoyun, alguma coisa assim. E aí depois foi... Kaoyun? É. Kaoyun é mandioca em Guarani. É, então pode ser que seja isso. Não, aí. Variação, de onde você tirou um Guarani? Isso significa Guarani do seu cu? Não, desculpa, Tupi, falei errado. Ah. Tupi é a língua. Sim. Kaoyun significa mandioca. Mas como você sabe? Quanto tempo que a gente tá junto mesmo, você se impressiona toda vez que eu tiro uma informação do fundo da minha mente. Eu sei lá, é estranho. Umas informações aleatórias, não tá ocupando espaço de coisa útil, não? Com certeza. Com certeza estou. Então, boa sorte aí. Vamos falar das origens dessa bebida. No geral, essa questão, esse bebida fermentada de mandioca é uma coisa praticada em vários povos espalhados pela América do Sul, por todos os lugares, né? Povos originários tinham mandioca, e desde que o mundo é mundo, desde que a pessoa, o ser humano é ser humano, a gente fermenta coisas pra beber, às vezes sem querer, e às vezes descobre que fermentou, né? Sim, sim. É sempre assim. Vale sempre aquele comentário de que, atualmente, a principal justificativa histórica pro ser humano ter se firmado em lugares, ter criado e começado a parar de ser um povo nômade pra ficar em um local e criar fazenda e dali criar cidade, informação mais consolidada é que isso foi por causa de cerveja. No caso de fermentado, a gente já cerveja conhece hoje, né? Uhum. Mas descobriram a fermentação e falaram, putz, é melhor a gente ficar aqui que isso tá fermentando do nada no chão do que a gente seguir andando e perder esse negócio aqui. Uhum, sim. Então, toda cultura você vai ter um álcool fermentado de alguma maneira. Sim. Então, a origem, no geral, desses tipos de bebidas, mas especificamente aqui nesse momento falando da tequila, é bem desconhecida, porque, né, não tem como a gente remontar todos os históricos que a gente tem. Ao que tudo indica, a fabricação da tequila se estendia desde as tribos do litoral até o sertão. Então, sempre mais ou menos com o mesmo processo de produção. No texto que eu consultei, dizia que na língua tupi, tiquira significa líquido que goteja, que pinga do alambique. Então, esse texto, que é um livro do Câmara Cascudo, chamado História da Alimentação no Brasil, de 93, falava dessa descrição. Que em tupi, tiquira significa isso, que era líquido que goteja, que pinga do alambique. Então, aí, pra você guardar na sua cabeça seu vasto vocabulário de tupi, agora você já sabe. Agora eu conheço duas palavras. Muito bem. Não, eu conheço três, na real. Piá. É tupi? Piá é coração em tupi. Acabou de inventar, né? Olha. Tá trazendo desinformação pros nossos ouvintes. Eu quero que os especialistas em tupi ouvindo confirmem a informação. Ai, meu Deus. Bom, vamos seguir aqui, tá? A maioria dos dados que a gente tem sobre o histórico desse tipo de produto, a história, observada desse tipo de produto, quando eu falo desse tipo de produto, são fermentados de mandioca, tá? A gente tem muito registro de visitantes estrangeiros vindo para a América do Sul, observando e relatando, né? Sim. É isso que a gente tem em vários cantos. Então, tem aqui alguns relatos que eu achei bem interessantes. Alguns viajantes do século... aqui é 17 que tá? Tá tarde para eu conseguir ler. Fala para mim... É 17. 17. Tem essa dificuldade aí com números... XVII. Isso. Eu sou meio cego pra enxergar essa hora de longe. Nossa, mas tá todo mundo bem. Ninguém tá puro nessa casa. Viajantes do século 17, eles já tinham algumas descrições e descreviam as bebidas fermentadas de amido que eles viam no norte do Brasil. E essas bebidas, elas estavam sendo preparadas ali pelos povos originários que ali conviviam, né? Ela era preparada com massa de mandioca, mastigada e depois deixada no recipiente para fermentar. É o mesmo processo da tícia. Tícia? É, de milho. É? O que é tícia? É um fermentar... Repete o texto que você acabou de falar, troca mandioca por milho. Ah, exatamente a mesma entendi. Coisa. Entendi. Basicamente, quando você mastiga, você tá pegando a amilase da sua boca para poder cortar, quebrar o amido, né? Perfeito. Aí tem um outro muito curioso que eu achei, que em 94 surgiram alguns relatos de um botânico chamado Terry Henkel, que andou pela Guiana, observando os povos Waiwai e Wapsiana. Esses povos, eles cobriam a massa de mandioca. Isso já não é no Brasil, né? É na Guiana. Eles cobriam a massa de mandioca com folhas de uma planta chamada pau-pólvora. Pau-pólvora. Isso. Esse pau-pólvora, ele fazia fungos proliferarem ali. E esses fungos tinham a propriedade de quebrar o amido. Então, eles não precisavam cuspir, né? Mastigar. Então, ao invés de usar a amilase do próprio saliva, eles usavam esse fungo para poder fermentar quebrando o amido. Agora, como que eles descobriam que esse fungo quebrava o amido? Bom, dá para pensar que é um método que dá para chamar de tentativa e erro, mas não exatamente assim, de ir descobrindo que cada coisa faz para poder gerar o produto final, né? O fermentado final. Sim, é como a gente fez as coisas até agora, né? Eu não entendi um ponto daí, que é o seguinte, no caso lá da primeira opção, né, que eu falei que é igual da Ticha, o lance da amilase é pra quebrar os amidos, né? Sim. Basicamente transformar açúcar complexo em açúcar simples. Exato. Certo? Uhum. Mas a fermentação em si não é feita pela amilase, é feita por fermento selvagem, muito provavelmente, né? Sim. Ficou ali, fermento da região que foi, beleza. Só que aí quando você falou os fungos que faziam isso, o fungo não é o que fermenta também? Bom, pelo que diz ali, esse fungo, o papel dele era quebrar os açúcares. Então, a segunda opção, ainda além disso, ainda tem uns outros fungos fungos selvagens, leveduras selvagens que vão fazer a fermentação, né? Ah, sim, mas assim, não é nem opção, são observações aleatórias na América do Sul. Não tem a receita escrita, definida, né? Não, isso aqui são outros produtos, eu só quis trazer por outras observações, assim. Sim. Mas a gente vai chegar lá e a fermentação é feita de forma selvagem. Espontânea. Espontânea é um termo muito ruim de ser usado, né? Mas... Sim. É com os micro-organismos que estão no ar, no vento, no coração. Sim. Isso aí. Outra observação que tem registrada que é muito legal, assim, que eu quis trazer, que eu achei bonitinha. O ecólogo italiano Alessandro Barghini, que inclusive é o autor de um dos artigos pelo qual eu me baseei, que vai estar aí na fontes, ele teve contato com os Ticuna, os Yanomami e os Makushi entre os anos 70 e os 2010. Mapuche ou Makushi? Makushi. Makushi, tá. Ok. Não sei se eu tô falando certo, mas eu tô falando como eu li. Eu conheço os Mapuche. Do Chile. Do Chile, da Argentina. Então é outro povo. Até porque não bateria geograficamente, né? Não. E ele relatou que os visitantes desses povos tinham que tomar fermentados para serem aceitos. Tá certo. Cultura bem semelhante à nossa, na real, para não pensar, né? Bom, então vou passar aqui o que eu li sobre como é produzida a tiquira hoje. Então, primeiro ocorre a lavagem, o descasque e a ralagem, ou seja, rala-se a mandioca. Daí é prensada essa massa de mandioca para extrair o que eles chamam de manipoeira. Manipoeira. Você sabe o que é, não? É um nome que eu já ouvi falar. Ah, tá. É que você fez uma cara de... Ah, manipoeira, pô. Manipoeira é o líquido que sai da mandioca depois que você rala e cozinha ela. Ficou fácil, você chutou com a lógica, né? Mas, em geral, isso é chutar, né? Eu poderia falar também, manipoeira é, obviamente, o nome de um mosquito que pica as pessoas, especificamente no cotovelo, na região da Austrália. Isso seria um chute base nenhuma, mas... Né? Talvez você até esteja certo. Mas o ponto aqui do manipoeira é um líquido venenoso com ácido cianídrico. Tá. Eu acho que é bem legal tirar ele. Parece Eu acho bacana. Daí depois tem o processo que é chamado de gelificação do amido. Então, eu tô explicando o processo aqui só pra você entender. Uma gelatinização? Gelificação. Ah. Tô explicando o processo que hoje é feito nos alambiques, sim, né? Evidente. Então, depois de todos os anos de, enfim, mudanças e adaptações, etc. Hoje, a forma como é feita é essa, na gelificação do amido. Então, a farinha, depois de extrair esse líquido, a farinha crua ali de mandioca, ela é transformada, o que eles chamam de bejus, que são tipo panquequinhas ali, secas, sim, redondinhas. Beju é um nome conhecido também, né? É, vai rolar um assentamento nos fornos de barro com chapa metade, então eles vão ser meio que assados em forno. Sim. Daí depois vem o processo de sacrificação do amido. Então, esses bejus são colocados em giraus, cobertos com palhas de palmeiras para formação de bolores. Tipo, e aí é Deus dos bolores. Sim. Nos ajude. Bolores excretam enzimas que transformam o amido em glicose. Então, é isso que ocorre ali. Daí, depois vem ao processo de fermentação. Então, até aqui a gente ralou o mandioca, fez os bejus, colocou os fungos lá, ou deixou os fungos agirem para quebrar o amido. E agora vem a fermentação. Os bejus, eles vão ser triturados e fermentados em umas caixas de PVC com água. Então, vai formar o mosto. E depois vem a destilação. Então, o mosto é filtrado, destilado nos alambiques de barro. Uhum. E aí surge a tiquira. Você tinha falado da cor da laranja, mas nos processos você não falou dessa parte. Eu não sei muito bem qual dos passos, talvez ali na destilação. A única informação que eu tenho, que eu li, é que a cor é adquirida pela casca de laranja, mas não fala em qual das partes do processo. Sim, é interessante. É curioso, né? Casca de laranja da cor roxa, porque é a cor complementar, né? Nem ideia. É. Que, em geral, o destilado, via de regra, ele é transparente. Sim. A cachaça é amarela, depois que ela fica no barril. Sim. Então, acredito, né, chutando forte aqui, que ela, a caixa de laranja será entregue depois. Uhum. Mas é uma cor tão característica que eu não duvido que esse é um caso diferente, onde ela já sai roxa da destilação. Pode ser, pode ser. Bom, eu só queria deixar mais umas informações legais que eu queria citar aqui no episódio, porque eu achei fofinho. É, o artigo que eu estudei para essa pauta, ele é de 2023, então relativamente recente. Sim. Um artigo científico. E esse artigo, ele defende o potencial da tiquira em receber registro para o Maranhão como indicação geográfica da tiquira. IGP. Exatamente. O que seria a primeira indicação geográfica do estado. Olha aí. Não consegui rastrear se eles conseguiram fazer essa indicação geográfica. Esse artigo defendia e dava algum passo a passo de como fazer isso aí. Então, só para explicar para quem não sabe, indicação geográfica, para quem não sabe, barra, eu não sabia há alguns minutos atrás, eu tive que dar uma pesquisada. Indicação geográfica, ou IG, é um tipo de proteção legal conferida a uns produtos ou serviços que possuem características específicas associadas a uma determinada região geográfica. Sim. Essa proteção, geralmente, o objetivo principal é garantir a autenticidade, a qualidade e a reputação do produto, ou então até do serviço, né? Ao mesmo tempo que promove desenvolvimento econômico e social da região de origem. Então, a ideia seria, só aquela região pode fazer, aquela região é conhecida por aquilo e etc. Daí, só para dar alguns exemplos do que a gente tem aqui no Brasil já de registrado. Então, café da Serra da Mantiqueira de Minas, está registrado. Queijo da Serra da Canastra, que é um dos mais famosos. Cacau do Sul da Bahia. Opa, tem... Cacau de Ilhéus. Daí tem alguns aqui que eu não conhecia, como, por exemplo, açaí de feijó. Nem ideia. Não sabia. Tambaqui do Vale do Jamari. É, não. Também não conhecia. Tambaqui é um peixe, né? Será que tambaqui eu preparo? Tambaqui é... Aí você me pegou. Olha aí, rapaz. Fica pra próxima aí. Fica pra próxima. Aí tem joias artesanais em prata de Pirenópolis. Tá. Vinhos e espumantes do Vale dos Vinhedos, lá de Rio Grande do Sul. Ok. Camarão da Costa Negra. Onde fica a Costa Negra? Ceará. Ah, tá. Não, em Minas Gerais. É, com certeza não, né? Ia ser foda. Mel de ortigueira. Nem ideia. É no Paraná. Eu queria saber se as abelhas estão... Elas estão recebendo disso, uma, né, parte aí dos lucros, né? Então, é isso. Tiquira é uma bebida muito legal. É, vale a pena... Um dos objetivos da gente trazer aqui, ela aqui, a gente... Bom, fazer ela conhecida, né? Uhum. É um produto brazuca, é um produto com origens nos nossos povos, sim, indígenas. É um produto muito legal, com bastante, sim, história. Sim, é importante também falar sobre essa questão do indicador geográfico. Pode parecer que é besteira ou algo do tipo, mas é importante fazer isso agora que ela não é muito conhecida. Uhum. Porque de verdade... Vamos supor que é uma bebida que, entre aspas, bomba, né? Uhum. Cara, vai ter uma porrada de gente vendendo álcool de cereais com corante roxo escrito tiquira na frente. É. Então, assim, qual que é o... O critério. Qual que é o critério, né? Uhum. Pra você conseguir vender álcool como tiquira. Sim. E não tô nem falando que, ah, tem que super proteger e tal. Não, é uma questão básica de informação do que você está comprando, sabe? Sim. Quando você compra aí queijo canastra. Um queijo canastra. Se for o canastra específico lá, ele vai ser o queijo canastra da Serra da... Tem o nome específico. Da canastra. Da Serra da Canastra, perfeito. Você tem queijo canastra uruguaio, que é a mesma receita, mas eles não falam que é o queijo da Serra da Canastra. Você pode comprar um vinagre balsâmico, mas não pode ser um vinagre balsâmico de Modena, que é da região específica lá que tem o indicador geográfico do produto. Sim. Então é no mínimo importante a gente ter isso realmente como questão de critério do que você tá comprando, né? Isso aí, é bem legal. Então, viva tiquira! Dossiê. Então esse é o Quem Alimenta, o bloco que a gente fala de projetos sociais que trabalham com comida. E mentira, hoje... não é não. Quê? Não é não. O que não é? Pela primeira vez na minha vida, vamos fazer uma surpresa aqui. E esse vai ser o dossiê sobre Tainé Souza, que vai sair em abril. Eita. Estamos em abril. Pior que eu te falei que eu ia fazer isso, mas não achei que ia ser agora. No meio do mundo. Realmente é a primeira vez que você me surpreende. Pois é, isso é impressionante, gente. Até eu estou surpreso, porque eu acabei de ter essa ideia. Eu sem querer girei o scroll aqui do Doc que está no meu celular e lembrei dessa foto e falei, ah, é verdade, muito, muito legal, vamos fazer isso aqui. Isso porque na última temporada eu fiz um sobre você e aí você tá na vingancinha, né? É só por isso. Sim, inclusive eu reouvi, tô reouvindo os episódios do Lacias antigos e foi meio lamentável aquele, mas tudo bem. Por quê? Éramos pessoas diferentes. Tá bom, a gente pode, eu posso fazer um novo não seu. Não precisa também não, mas é a vida, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Bom, um dossiê, a gente pega um tema pra destrinchar, então eu vou destrinchar minha esposa, olha aí, publicamente, gente. Fica perto do microfone pra falar. Não esse microfone, Thay. Cala essa boca. Thay, vamos começar aqui de maneira muito simples. E você pode responder em qualquer sentido ou contexto que você quiser, mas o que significa cozinhar pra você? Cozinhar? Meu Deus, é uma pergunta filosófica? De novo, qualquer sentido ou contexto, não vou tentar definir muita coisa. Ok, cozinhar é preparar alimentos, basicamente é isso, você transformar itens e matéria-prima em comida. Bom, muito... sucinto. Achei que ia ser bem bosta, mas conseguiu ser rápido e ainda assim uma resposta boa, parabéns. Ganhou 2 pontos aqui. Ah, tem pontos? Questionário. Mas, gente... Tá, próxima pergunta aqui que tem no seu dossiê pra gente poder entender. Quais são as comidas que você mais gosta de fazer? Fazer, não comer, preparar. Qualquer uma com você. Eipa, caralho, puta que pariu. As comidas que eu gosto mais de fazer... Existem alguns pratos que a gente acaba repetindo, porque é divertido de fazer. Mas eu acho que atualmente a comida que eu mais gosto de fazer é bolo. Verdade, você tem se animado bastante de fazer bolo ultimamente. É que eu faço quase toda semana, você gosta. Recentemente, eu tenho conseguido fazer bolo sem receita, então eu faço umas experiências. Raramente dá errado. De fato. É legal. Mas no geral de comidas... refeições, eu acho que o... pensar. Sim, refeições que... comidas que tenham várias etapas são bem legais de fazer. Por exemplo? Cocovan. Cocô faz muito tempo que a gente não faz. Mas são muitas etapas. São um processo demorado, bem demorado. Uhum. É interessante. Ou também existem aquelas comidas que são várias etapinhas e a gente se divide entre as etapas pra ir fazendo. Eu faço molho, você faz outra coisa. É legal também. Que é processo bem de cozinha mesmo, né? Tipo, se fosse uma pessoa fazer sozinha, ia ser um negócio extremamente demorado, mas a gente vai se dividindo pra, pra entregar. Você vai fazendo mise en place enquanto eu tô, cozinhando alguma coisa e vai indo. É legal, gosto, é divertido. Boa resposta também. Essa pergunta aqui talvez tenha que pensar um pouco, você vai ter 10 segundos pra pensar antes de responder. Qual foi o melhor... Não! Qual foi o melhor momento relacionado à comida... que você teve fora de casa. Fora de casa? O fora de casa envolve, basicamente, não foi você que cozinhou. Porque você, às vezes, cozinha fora de casa, né? Tem esse ponto, mas... Sim. É comum a gente ir na casa de pessoas e a gente cozinhar pra elas. Porque, né? Uhum. A gente até prefere isso, porque tem amigo que cozinha mal, então é bom a gente dar um... Mas sim, esse é o ponto, assim, tipo, momentos que não foi você que tava presente no processo. Sim, fora de casa. Nossa, essa é difícil, né? Pois é. Que eu me vem na cabeça primeiro. Pode ser que existem outros momentos, mas o primeiro que me vem à cabeça é a gente comendo feijoada no Sambiquira. Nossa, verdade. Foi um momento interessante mesmo. Foi bem especial, assim, que tava eu, você e seu irmão, a gente comeu uma feijoada boa, assim, uma feijoada realmente boa. É, e foi um momento muito pós-pandêmico, assim, né? Uma das primeiras vezes que a gente tava saindo pra comer fora de casa, sem ter tantos processos, sem ter um grande procedimento, assim. É uma boa resposta. Talvez fosse a mesma também pra mim. Provavelmente existam outras interessantes, sim, legais, lugares que a gente foi comer e que comeu bem. Mas não sei, é um momento que foi bem especial. E ainda teve a história do G ganhar um torresmo e a gente se divertiu bastante. Sim, muito, muito bom também, de fato. Próxima e penúltima, se eu não pensar em nada até o fim do caminho. Eita. O que mudou relacionado à cozinha e comida pra você desde que você / a gente montou / montamos a sua / nossa... Nossa, meu Deus. ...própria cozinha. E a cozinha que eu digo o espaço físico mesmo. A gente foi morar junto e montou a nossa cozinha, né? Sim. O layout, boa parte a gente ganhou de algumas coisas. Obrigado, Pensador, aquele fogão é maravilhoso e tá aqui ainda. E as panelas. E as panelas de inox fundo triplo, fantásticas, entre os outros utensílios ali. Mas depende das origens, a gente montou a nossa cozinha, né? Sim. Algo mudou pra você nesse processo? Melhorou, diferente? De novo, sem contexto exato do que mudou significa, mas como que você responderia essa pergunta? Eu acho que... Ainda bem que na edição ocorre silêncio, porque esses 15 minutos aqui... 15? Foi puta que pariu, irmão. Eu acho que principalmente... Bom, a gente... Claro que a gente tem que cozinhar mais vezes. Evidente. Juntos. E a gente também tem que cozinhar mais vezes separados. Eu acho que sim, mas defina de onde você tirou isso. Quando a gente não morava junto... Uhum. Ou a gente cozinhava junto ou a gente comia fora. Sim. Porque cozinhar junto era uma experiência pra gente. Sim. Hoje existem oportunidades que eu cozinho pra você e você cozinha pra mim, separadamente. Tá. Isso é legal também. De fato. E essa é uma experiência massa também. De a gente falar, não, hoje você fica aí, eu vou fazer o café da manhã. E o contrário também. Cozinhar junto ainda é uma experiência. Sim. Mas cozinhar separado, assim, pra presentear a pessoa, uhum, pra dar comida também é muito legal. Acho que isso mudou. E mudou também que agora a gente consegue... Bom, eu tendo a minha cozinha, eu consigo escolher os ingredientes específicos que eu quero. A gente consegue definir coisas que não quer que entre em casa. Uhum. Então, a gente escolhe todas as coisas que estão aqui. Então, tem um controle um pouco maior, né? Nunca tinha tido essa experiência. Boa. Bom, faz sentido, de fato. E agora, a última pergunta. Também pode pensar um pouquinho. Vai ter 15 segundos agora pra pensar. Meu Deus. O que, que você ainda quer aprender a fazer ou dominar na cozinha? Aprender a fazer ou dominar. O que, que você não sabe fazer ou faz meio bosta ainda? Que você pretende... Achei que você ia dar um exemplo assim, seu arroz. Ah, seu arroz você conseguiu melhorar, de fato, ele é bem ruim, mas... eu posso dar um exemplo do que você poderia melhorar, mas como eu tô lá, né, tinha que cozinhar um ovo, por exemplo. Não, mas é porque eu não quero contar os minutos. Meu ovo é nível caótico, é só jogar na água e ferver. E espera ele estourar, basicamente. Exato. Né? E aí fica uma borracha ali no meio, não é legal, não é legal. Você podia aprender a cozinhar ovo, de fato. Deus, com cronômetro, cozinhar ovo. É. Não, eu não vou reclamar, porque você cozinha meu ovo de todo dia, então vou deixar assim. É, que eu quero aprender a fazer na cozinha de forma técnica, né? Eu vou responder isso de forma técnica, não nada filosófica. Não, tem uma parte filosófica também que eu tô pensando aqui. Vamos falar primeiro a parte filosófica, antes da parte técnica. Parte filosófica. Eu não vou editar essa porra. Vou deixar todo vai e volta aí, tá pra bom, vocês entenderem tá como que é. Eu gostaria de melhorar meu aproveitamento das comidas. No sentido de... A gente começou a fazer isso, eu comecei a fazer isso. Né, descascar verdura e colocar no congelador pra usar depois. Depois tentar fazer uma sopa. Aproveitar a casca das coisas. Exato, caroços, talos. Esse tipo de coisa. Isso tá? Ainda não faço muito bem. Ainda não tenho muito domínio disso. Acho que é necessário. Sim. Ainda dentro da cozinha, mais ou menos, e a gente falou um pouco sobre isso, ou vai falar sobre isso nessa temporada, eu gostaria de conseguir dar conta desses resíduos, fazer decomposição deles e poder aproveitar. Essas coisas eu gostaria de melhorar na nossa cozinha. Sobre técnicas, eu gostaria de aprender a fazer macarrão. Massa. Uhum. Esse é um dos grandes objetivos aí. Eu queria aprender a fazer pão, mas eu acho que eu não tenho mão pra fermentação. Então, o meu objetivo pessoal pra panificação é forçar você a aprender. Tá bom. Pior que provavelmente eu vou conseguir fazer isso bem. É tudo tem a ver com coisas que eu consigo lidar bem, mas o fato de não ter uma bancada grande de inox pra poder mexer, sim, me incomoda tanto, que eu prefiro nem começar, infelizmente. A gente não tem muita estrutura pra isso agora, né? Mas acho que massa eu acho uma ciência muito legal. Fazer da ponta a ponta, de fato, ali, né? Misturar os ingredientes e realmente fazer o macarrão. Fazer o talharinho, ou então fazer as massas recheadinhas, essas, eu acho que esse é um dos próximos objetivos, assim, pra gente fazer. Bom. E foi o que eu consegui pensar, não sei se eu consigo pensar em outras coisas. Não, foi de surpresa, então tá válido. Ano que vem, talvez, a gente veja o que mudou nesse meio tempo. E é isso? Acabou? Não teve nem humilhação pública? Por que eu faria isso com minha esposa? Sei. Ô chefe, passa a régua. Isso. Eu não sei se você começa. Então eu começo. Então começa. Então, fechando aqui o episódio. Primeiramente, antes da gente falar sobre toda a pauta de passa-régua que a gente tem preparada, primeiro a gente precisa pedir desculpa por não ter colocado a tempo o banner lá no Instagram. É, eu coloquei ontem. Você colocou ontem. Ontem. Você chegou a ver? Eu coloquei? Eu vi. Tá, desculpa aí. Nem o banner, nem posts, nem nenhuma notícia nossa. É, aconteceram muitas coisas no fim de semana no qual era pra sair o La Siesta e a gente ficou bem atropelado. Muitas coisas meio nível hard mesmo, então já passou e agora a gente tá aí. A sorte é que o episódio já tava agendado pra sair no WordPress, então se meio não, que tipo, a gente foi ver, a gente realmente lançou o episódio tipo dias depois, no fim das contas, então é isso. Até a gravação do Passa-Régua ficou meio embaçada, né? Não, porque foi meio... antes. A gente gravou antes, Passa-Régua. Sim, mas a gente não tava nada bem. Não, não tava, já tava no turbulência, mas enfim, é isso. É isso. Coisas acontecem, a vida acontece, adulto é chato. Meio chato mesmo. Mas é. Sobre esse episódio, temos comentários. Quem acabou de... O episódio que acabou de rolar? É. Bom. O episódio suco de laranja é uma coisa que a gente passou a consumir bastante recentemente aqui em casa, né? Acho que do meio do ano passado pra esse, a gente passou a consumir suco de laranja integral, uma coisa que a gente não fazia antes. Virou da nossa rotina tomar suquinho. Pois é. A vitamina C é importante ali, mas é um jeito fácil de ter um negócio na geladeira pronto, né? Porque fazer suco de laranja... É difícil ter acesso a laranja fresca atualmente, né? E aí comprar em quantidade pra fazer é difícil, então o suco integral dá uma salada boa. Acesso à laranja fresca até que não é difícil. O problema, sei lá, é estocar... Financeiro. Não, é barato, mas estocar a laranja que ocupa um espaço a gente não tem. Aí você tem que separar um tempo pra espremer. Talvez futuramente a gente faça, mas agora a gente agora não tem toda uma logística. Sim. E aí comprar suquinho é bom, só que é fácil cair nos enganos do mercado pra comprar néctar e coiseiras assim. Com certeza. Bom. E a tiquira, que a gente falou sobre ela no episódio, é uma bebida muito legal. Temos em casa e de vez em quando, às vezes quando chega uma pessoa diferente em casa, eu gosto de apresentar. Logo ela vai acabar, a gente vai ter que ir buscar. Não vai ter jeito. Essas são coisas típicas que a gente, acho que virou tradição aqui em casa mostrar pras pessoas. Virou a tiquira recentemente. Cachaça de jambu, também a gente sempre oferece. Sim. Inclusive, um abraço pro Luciano, que deu a primeira cachaça de jambu pra gente aqui e desde então sempre tem que comprar. E a cachaça de banana de Morretes, né? Que também o pessoal não conhece. Porra, sempre bom e sempre tem em casa. O bom é que você falou coisas típicas que a gente apresenta pras pessoas em casa, você só falou bebida. É, gente, a vida adulta é complicada. Não tem uma comida, uma sei lá. É que é mais sazonal, né? A garrafa de destilado, ela não tem data de validade. É mais fácil, complicado, assim. Complicado, sei. Isso diz muito sobre nossa rotina. Sim. Também teve esse bloco aí que você fez comigo na segunda temporada de 2018. Então meio que ficou marcado de refazer com você. Verdade. Um dossiê sobre Tainê, olha aí. Verdade, foi divertido. Foi, né? Curtinho o bloco, mas foi legal. Esse mês teve um negócio legal sobre comida. O Luquinhas, olha aí, lá ele, passou aqui em casa vindo do Piauí recentemente. E trouxe pra gente várias coisinhas típicas do Piauí. Fizemos Maria Isabel. Ah, é, que ele trouxe na mala. Carne de sol. Carne de sol do Piauí. Se fosse outro país, seria crime. Ainda bem que tá dentro do Brasil. Porque trazer carne fresca na mala é foda. Complicado isso aí. Alô, Polícia Federal. Sim. Nossa, é muito bom. Foi bem divertido. A gente fez esse prato típico lá do Piauí, que é Maria Isabel. Não é um prato típico de muitos estados do norte e do nordeste. Não, é bem específico até. E foi muito bacana. Ele trouxe também umas pimentinhas de lá. Trouxe... Uns queijos. Queijo coalho. Que queijo coalho maravilhoso. Maravilhoso, fresco, muito bom. Então foi... Saudades. Tentar estudar um pouco, quem sabe temporada que vem, falar um pouco sobre, sei lá, carne de sol, dar uma estudada, talvez. Sim. É algo interessante a gente dar uma olhada. Verdade. A gente sempre fala que tem pouco conhecimento mais da parte alimentar do norte e nordeste, mas pontualmente a gente tem algum acesso. Então dá pra brincar com alguma coisinha, dá pra pesquisar. Sim. Bom, o que mais? Mais coisas têm acontecido? É isso? Que dá pra falar no episódio? É, muita coisa tem acontecido, né? Mas vamos segurar então. Sim. Tá, vamos falar um pouco então sobre comentários. Eu deixei o Instagram aberto aqui no computador pra ficar mais fácil. Olha que maneiro, o Julian lá do Por Outro Lado comentou de novo sobre o molho de tomate, né? Que a gente comentou no episódio 2. O molho vermelho típico na Argentina é chamado de tuco, que vem do genovês, eu acho, e é carne picadinha, ou um sofrito, ou seja, pimentão e cebola picada e fritos. Alguns colocam cenoura, daí misto maturado uma hora e meia. Não sei se entra na conta do ragu, mas fica aí a dica. Se for na Argentina e falar fideos con tuco, é macarrão com molho vermelho. Se for bolonhesa, é carne picada. Interessante. A questão da bolonhesa não só ser moída necessariamente, né? Pelo jeito é mais comum daí. E o tuco... curioso. Eu acho que, pô, uma bolonhesa com pimentão e cebola frita, porra, deve ficar interessante isso aí no molho. Pô, uma fritada com carninha. É, exato, exatamente. É, assim, teve bastante imigração italiana na Argentina também, então tem bastante coisa lá pra ver como fica. Uhum. Então, interessante. Próximo comentário explícito aqui do Thiago Conde, grande amigo aí. É, ele comentou no post do episódio 2, só que é só o episódio 3, porque não tinham colocado post ainda lá, mas aqui deu vontade de conhecer o barriado junto com vocês, uma dica, deve ser do corretor aqui, desculpa, uma dica seria o anime Bartender, que como o nome diz, é um bartender atendendo em um bar no Japão, que ele fala sobre bebidas e as histórias deles. Eu acho que interessante. Mas esse eu acho que é um anime que viralizou do cara explicando como que faz caipirinha. Ah, eu acho que é esse. Vamos ver. É, ó. Esse aqui a gente pesquisou aqui. Que viralizou o vídeo, o corte específico dele explicando como que fazia caipirinha. Vamos dar uma olhadinha. Vamos sim, com certeza. Ainda mais se não for um anime muito grande, dá pra gente assistir sim e falar sobre. Mas venha em Curitiba pra gente comer barriado, Thiago. Por favor. Levaremos você pra comer barriado. Nossa, o japonês é muito engraçado, né? Que eles não têm fonéticas de inglês e nomes que, palavras que não existiam em japonês, eles simplesmente falam com o fonema em japonês. Então, o nome original do anime Bartender é Batenda. Batenda. Muito okay. Bom. Tipo, Aisu, que eles não têm gelo lá. Enfim, coisas interessantes. 11 episódios só, tá bom. Dá pra assistir, tranquilinho. Legal. Vamos ver, sim. Maneiro. Continuem comentando, continuem seguindo a gente no Instagram e falando com a gente sempre que possível. A gente vai tentar voltar a colocar fotos de comidas e etc. Vamos tentar se organizar pra esse mês. Vamos. A gente tá prometendo. A gente tirou algumas fotos, mas não parou pra postar ainda. A última coisa que eu postei lá foi a foto do Montesquieu, que eu fui nas férias comer X-Montanha. Verdade. Foi Montesquieu. Você e sua frescura com o francês. É Montesquieu! É Montesquieu. É Hércules Poirot. Perdão. É Leroy Merlin. É, esse eu nunca imaginei falar em francês mesmo, então tudo bem. Não, não é Leroy Merlin. Leroy Merlin, desculpa. Vou tentar ser mais ignorante pra agradar as massas. Sem graça. Bom, vamos para as recomendações, então. Recomendações. O que você tem de recomendação hoje sobre comida? Vamos começar com as recomendações sobre comida. Vamos lá. Quero recomendar o gibi Comida. Olha aí que nome conveniente. Da editora Pé de Cabra. Vou colocar o link certinho aí para vocês comprarem. Acho que tá R$35 no site da editora mesmo, direto. Eu comprei aqui na Itibã, em Curitiba, que é uma loja especializada, né? E se ficar mais fácil é colocar Pé de Cabra Revista 5, que tem essa edição anual. Essa de 2024 foi sobre comida. É uma compilação de 50 histórias curtas em quadrinho, todas em volta do tema de comida. Tudo de humor, muito escrachado. Sim. Às mostrei vezes algum... tá meio errado, assim, de leves. Olha, eu não acho que só porque uma história conta um participante do Quilos Mortais lá, Quilos Mortais que chama, né, aquele reality show, ele desistir do programa, começar a nadar e virar o Free Willy, ser exatamente algo errado. É complicado isso aí. Sim, mas é bem crítica, bem interessante mesmo. O quadrinho brasileiro é foda, a maioria deles. Claro que tem muita coisa coisa massificada que é mais ou menos, mas se você olhar aí o cenário independente como tá, tem muita coisa boa, e inclusive essa editora Pé de Cabra tem quadrinhos muito bons. É que tem esse lance dos quadrinhos independentes, né? Sim. De serem bem underground, assim, uhum. Meio lado B, que pouca gente conhece. É, a gente tá falando, assim, de editora que faz tiragem de 1.000 exemplares, sabe? É isso. E um beijo pra Itibã, que é o... Sim, sim, sim. A loja de quadrinhos aqui de Curitiba, que a gente sempre vai dar uma olhada, tem uma curadoria maravilhosa. Muito boa. Tem lei desde lá de editoras grandes, tipo Panini, da Vida, Abril, Normal, Globo. Uh-huh. Mas eles chegam lá em todos os níveis, até de coisas importadas que não chegam muito, e principalmente da parte independente nacional mesmo, que então, precisa de uma abertura. Vai é desde quadrinho do baixo, uma fanzine da cidade. Sim, sim. Feito 50 tirais em Xerox, que você encontra lá. Exato. Sim. Desenhar tudo à mão, zona mesmo. Uhum. É, pois é. Procure então. Esse gibi, R$35, reais, legal pra caramba. 50 edições, numa edição bem bonita, de capa cartonada. Honestamente, tá muito barato, porque produzir isso não é barato e, tipo, tá um preço legal ali. Então, vão atrás, não só de comida, como os outros gibis da Pé de Cabra, por favor. Então, a HQ é chamada Comida, da editora Pé de Cabra. Perfeito. Ou Pé de Cabra Edição 5, que é Pé de Cabra 5 Comida. O subtítulo. Comida é o subtítulo, na real. Mas falar que leia a revista 5 vai ficar meio estranho, então. Ah, é, tá certo. É isso. E a tua recomendação sobre comida, qual que é? Eu confesso que eu tava pedindo a Eras pra gente assistir um filme que eu achei que ia ser sobre comida e no final ele não é sobre comida, não. Ah, é só o tema em volta ali, né? É. Tá, eu vou falar sobre ele. Vale. É, então, eu vi numa lista de... Quando tava o hype do Oscar Brasil e etc, eu vi uma lista de filmes desse ano que... Se a América do Sul fosse bem visualizada, iam pro Oscar também. E tinha esse que chamava Lacocina. Cocina seria italiano. Mas depende do sotaque, né? Tá. Lacocina. Que se passa numa cozinha de um restaurante enorme na Times Square. Nova York, rua 49. Sim. Nossa, mas Nova York, o que tem a ver com a América do Sul? Sim, é um filme mexicano. E é basicamente um filme sobre imigrantes tentando ganhar a vida nos Estados Unidos dentro dessa cozinha. A cozinha inteira é feita com imigrantes, desde uma mina de Marrocos, a galera colombiana, mexicano, uma galera, assim. Italiana também tinha. Tinha um piá menininho italiano. Enfim, na verdade, o que me ganhou foi assistir o trailer e falar que era The Bear, só que com esteroides. Que é realmente aquela série The Bear, que a gente provavelmente vai falar sobre ela no Porção Extra. Sim. Que é um caos, o caos de servir, o caos de entrar pedido toda hora e você ter 5 minutos pra preparar um prato. A loucura de uma cozinha em nível industrial, mas um pouco mais dramático. É um melodrama mexicano, dos mais melodramáticos. Mas é bem bom, bem dramalhão mesmo, né? Tipo, no fim das contas. Sim. O personagem principal é um porre. Cara, que homem desgraçado. Eu não queria conviver com aquele cara. É, você ia ser a pessoa que bate nele. Sim, exato. Mas basicamente, em resumo, é um filme sobre caos na cozinha, convivência na cozinha e sobre servir as pessoas, acho que, no geral. Não sei. É um bom jeito de falar. Assistam, vale bem a pena. É um filme muito bom, realmente. É realmente um filme que, se o Oscar fosse justo, talvez estaria no Oscar, assim, porque é uma história bem simples, se passa em um dia. Um dia. Mas, ao mesmo tempo, tem várias camadas de profundidade de pessoas, de serviços. Sim. E várias histórias acontecendo ao mesmo tempo que se entrelaçam, né? Uhum. Tipo, é um microcosmo gigante em um dia numa cozinha. E tudo em volta da comida. Tudo em volta da comida. Uhum, fato. Doideira. Muito bem. E agora, recomendações que não necessariamente têm a ver com comida, Qual que é o seu, sua recomendação? Recomendar um desenho que eu comecei a ver ano passado. Eu vi dois episódios, gostei muito e esqueci dele. E aí, semana passada, eu voltei a assistir. E é muito bom. Chama Primal. Primal do Djendi Tartakovsky. É, o desenho realmente chama Primal de Djendi Tartakovsky. Ah, tá. Pouca gente vai se lembrar pelo nome, porque as pessoas não se importam em a criança. Mas Djendi Tartakovsky é tido como um dos gênios da animação que ninguém conhece. E aí você fala, mas quem que é esse puto? Entre várias coisas que ele fez, ele basicamente foi a cabeça da melhor época do Cartoon Network. Ele é responsável criativo por dois desenhos maravilhosos. Laboratório de Dexter e Samurai Jack. Então esse cara é muito bom. E aí Primal, ele volta a fazer agora desenho e é basicamente uma histórias idealizadas de um passado que nunca existiu. Um homem das cavernas convivendo com um dinossauro. É isso. Ah, tá. Mas é um homem das cavernas e uma dinossaura, a Feng, que é o nome dela, e ele que é o Spearow, que é tipo lança em inglês. No primeiro episódio, os dois perdem a família pro mesmo inimigo, entre aspas, um dinossauro maior, que mata tanto os filhos da Feng quanto a família do Spearow. E eles se juntam pra tentar sobreviver. E é muita loucura, mas dinossauro é muito bom. Dinossauro fala? Não, nem os dois falam. Ah, meu Deus. Não tem... Quer dizer, tem comunicação. Eles gruem uns com os outros. E por que se você sabe que o nome da dinossauro é Feng? Porque a única coisa que tem nos créditos é lá Feng e Spearow. Ah, é isso. Meu Deus. Por mais que não tenha dublagem, mas aparece o nome lá. Nossa, tá. É isso. E então, assistam. Inclusive, eu descobri que no site da Adult Swim você consegue ver de graça esses desenhos. Mas é como se fosse uma TV, que é Free Marathon 24/7. Tipo, maratona de graça 24/7. Nossa. Então, o tempo todo tá passando, todos os episódios em sequência. Então, se você não tiver nada pra fazer e só abrir o site da Adult Swim, você vai conseguir assistir o desenho, mas obviamente que sem. Fiquei um pouco depressivo agora, que eu pensei que segunda-feira de manhã eu queria poder acordar, tomar meu Nescauzinho, ir pro sofá e assistir desenho na site da Adult Swim. É, não vai ser o caso. Não. Eu nem gosto de Nescauzinho, mas até eu tomaria, só pra poder ficar o dia inteiro assistindo desenho. Só pra 6:30 da manhã começar a ver Dexter, né? Porra, era bom. De meinha, com a cobertinha, até umas 11 da manhã, e alguém me chamar e avisar que o almoço tá pronto. Nunca mais vai acontecer, tá? Nunca mais. Mas tá, tirando a depressão... Resumo do episódio de hoje. Ser adulto tá foda. Ser adulto é chato. E a tua recomendação, pequena, pra fechar? É, pra fechar a série Ser Adulto Tá Foda, tem um podcast que eu tenho ouvido bastante. Não no último mês, porque abril eu me isolei, assim, de notícias, porque a vida pessoal já tava difícil demais, eu não queria ficar ouvindo sobre o Trump. Mas o podcast Calma Urgente, que tá sendo rodado pelo Gregório do Vivier e mais dois outros jornalistas que sempre trabalharam com ele. É um podcast sobre atualidades e sobre ciência, principalmente ciência nacional, mas também geopolítica no geral. E é legal, eles têm umas avaliações interessantes, eles têm bastante conhecimento e vão discutindo sobre as coisas. É legal, tem episódio que você vai ficar mal, porque eles pegam assuntos bem difíceis, assim, pra mim, pessoalmente. Então, é episódio inteiro sobre crise climática, e aí um episódio inteiro sobre o Trump e as consequências. Então, assim, é difícil, mas são coisas que a gente precisa estar informado, querendo ou não. A não ser em abril, eu não estive informado em abril, mas eu vou voltar a ouvir. Não, foi... Eu não parei de ouvir, os episódios são bons. Fica só a crítica que o Gregório deu uma despirocada uma vez e o pessoal não parou ele sobre publicidade. E... não vou fazer mais comentários, mas... Nossa, ele... Você discordou. Mas claramente, não é que eu discordei, é que ele fez um discurso muito grande sobre publicidade, como publicidade não é arte. Tá? Então, assim, além de discordar ou não, claramente, sabe quando a pessoa se empolga e daqui a pouco ela já tá falando um negócio muito maior do que ela mesma acha? Perdeu o controle. É perder o controle, exatamente. E é importante ter gente ao lado pra falar, calma. E nesse caso, o pessoal foi tomar um café e não falaram com ele. Mas bom podcast, vale a pena ouvir. Um podcast Hard News bem, bem bom. Sim. É isso? É isso. Fechamos então abril, penúltimo episódio de temporada. Fechamos abril, pelo amor de Deus. Eu gosto de abril, abril é o mês do meu aniversário, mas foi complicado. Abril, foi. Espero que termine o quadrimestre do ano. Espero que maio, daqui pra frente, seja mais tranquilo. 2025, será que vai? Eu comecei abril achando que tava bom já, ia ficar tudo bem, mas ainda assim tá meio difícil. Então vamos ver a partir de... É que abril ficou tudo bem, só que a gente sentiu as consequências de ser... É, bem essa. As coisas melhoram do nada, né? Esse é um problema. Mas vamos lá. Mais uma semaninha pra fechar o mês. Vai melhorar. Isso aí. Uhul. Segunda-feira eu tô tomando meu Nescauzinho assistindo desenho.